Olá, meus queridos. Hoje é dia 13 de julho de 2017. Quase que eu falei 13 de maio, por quê? Não sei, não faço a menor ideia. Não teve nada em maio, não tô com maio na cabeça. A abertura não era pra ser assim, já estraguei tudo, mas vamos lá. Cara, vamos tentar fazer toda quinta-feira agora? Vamos? Vamos, Thiago. Ai, meu Deus, vamos pelo menos ver se isso a gente consegue fazer nessa vida. Caras, não reparem eu tá falando baixo aí. É porque eu tô gravando tarde, entendeu? Então eu não posso ficar gritando aqui. Eu nunca grito, né? Mas geralmente eu falo mais alto. Mas acho que assim dá pra ouvir. Acho que assim fica até mais agradável aos ouvidos. Mentira, isso é só eu tentando me enganar, pra me convencer de que não vai ficar ruim por eu estar falando baixo. Mas enfim, caras. Vamos. Nossa, um minuto já. Vamos começar esse podcast. Eu quero falar de um podcast aqui novo. Eu quero recomendar um podcast pra vocês que me ouvem. O podcast se chama Sociedade Primitiva. Cara, é um podcast de um cara que tá. Eu conheci há pouco tempo, mas o cara tá se tornando um amigo já. É um podcast que tem um conceito parecido com o desse daqui, né? Conceito? Em alguns pontos é meio parecido, né? No sentido sempre de tentar ter uma atitude de homem, não hesitar em nenhuma situação, ter como um ideal, né? Não fraquejar nunca. Enfim, ter essas coisas assim até às vezes. Assim como eu, é meio clichê, né? Ah, coisa de macho, não sei o quê, mas que é o que, na minha opinião e na opinião do cara, também tá faltando no mundo aí. Porém, a diferença dele para mim, porque senão não fazia sentido, era só você ouvir o meu. A diferença é que o podcast ele é feito por um ser humano normal, entendeu? Que não abraçou completamente a loucura, o vazio de tudo, da existência, assim como eu. Cara, o podcast dele tem uns quadros legais, não é tipo o meu que eu ligo, falo, desligo, né? Sabe? Eu só falo sem nada. No início o meu também tinha uns negocinhos, mas nem se comparava ao que ele já tá fazendo no início. Tem uns quadros legais assim, tem umas vinhetas, ele bota umas musiquinhas, ele mesmo faz umas coisas lá personalizadas que dá bastante trabalho. Quer dizer, o cara tá tendo um cuidado formidável assim, com o podcast dele. Tem um quadro lá que é bacana, que ele faz uns contos, assim, ele conta umas histórias e tal, e cada coisa é meio que tem um clima, assim, uma musiquinha para dar um clima no fundo e tal. Ele fala de fossa, assim como eu, fala abertamente sobre tristeza, solidão, essas coisas. Mas reiterando que é sob a ótica de uma pessoa diferente de mim, que tem uma personalidade diferente da minha personalidade. Então, por isso eu acho que é válido vocês irem lá e ouvirem. Eu dei uma entrevista já pro podcast dele, é só vocês procurarem. Sociedade Primitiva, as 5 mais com o Thiago Carvalho. Mas enfim, se vocês não acharem, o jeito mais certo de achar, você vai facebook.com/primitivasocial. facebook.com/primitivasocial. Vocês vão lá. Aproveitem para começar a acompanhar agora, porque tá no início. Então vocês vão ver um cara que tá começando a fazer o negócio agora, desde o primeiro. Então vocês vão. Vai ser legal, assim como aconteceu comigo, com algumas pessoas que começaram a me ouvir no inicinho, de ver a evolução, de ver como o cara vai amadurecendo as ideias, o cara vai ficando mais velho, né? Vai ficando mais perto da morte, então o cara vai mudando e tal, e é bacana acompanhar isso. Ok? facebook.com/primitivasocial. Acompanha o cara lá, porque é bom. Eu sou um cara crítico pra caralho, então se eu tô falando que é bom. Podem confiar ou não, ou vão tomar no cu de vocês. Agora, cara, mais um recado. Por que eu tô falando assim com a respiração? Respiração meio tremida e meio ofegante. É porque tá frio e eu tô tendo que controlar muito a minha voz pra falar baixo. E aí a minha respiração tá ficando meio. Acho que o meu corpo se adaptando e falando comigo: Que isso, cara? Você tá sendo sequestrado? Você tá fugindo de um sequestro escondido num porão de uma casa ligando pra polícia? Por isso que sua voz tá assim? E aí ele tá me deixando. Sei lá o que tá acontecendo. Cara, sobre as doações que eu tô recebendo de vocês. Vocês, né? Não todos vocês, porque a maioria não doou. Mas de alguns de vocês. Aí eu percebi que o jeito que eu botei o microfone agora fica melhor, porque tava muito na frente do meu nariz, então ficava assim, tudo que eu falava ficava saindo assim. Ah, cara, eu já falei mil vezes aqui que eu tô precisando comprar um microfone novo pra fazer o que eu quero fazer, que são vídeos na rua, né, fazendo qualquer merda. Que vai ser uma merda inacreditável, vai ser uma merda escrota. Os caras ficam falando, nossa puta, eu tô ansioso pra ver você fazendo vídeo na rua. Não fiquem, cara. Vai ser uma decepção e tanto, bicho. Vai ser uma decepção, assim, brutal. Mas, caras, eu tô quase conseguindo alcançar o objetivo lá de pra conseguir comprar esse microfone. É porque, assim, o microfone que eu tenho, ele só funciona se ele estiver ligado, né? Ele é USB, então ele só... Ele não é USB, ele é normal. Ele tem uma entrada de microfone normal. Mas aí eu comprei um adaptador, uma interface. E aí, com isso, eu consigo conectar ele ao meu computador direto. Então, cara, pra eu fazer vídeo com ele na rua, eu teria que levar meu laptop pra rua. Então, eu não ia ter como. Então, eu vou pegar um gravador portátil, que ele grava no próprio gravador, né? Como é que chama? Cartão, né? O cartão de memória. E aí, cara, acontece que agora, hoje, eu já bati os R$300 de doação que eu recebi apenas de ouvintes. Então, cara, isso foi inacreditável. R$300 é... Pra alguns pode não parecer nada, mas pra mim, fazendo o que eu faço aqui e ganhar R$300 é muita coisa. Então, é isso aí, cara. Só queria avisar que nós estamos quase na meta. O microfone é mais ou menos uns 400, assim. Contando com frete, eu acho que é 400. E assim, tem algumas pessoas, acho que tem aí uns dois caras que eu gostaria de agradecer em especial, assim. Não vou falar o nome deles aqui porque eu não sei se os caras querem, né? Mas tiveram dois caras aí que doaram valores. Teve um que doou uma vez, e aí depois doou de novo, depois doou mais outra vez. Se não me engano, foram três ou quatro vezes que o cara doou. E outra pessoa também que doou uma quantia mais significativa, assim, que fez a diferença total para chegar no número que chegou. Não que o resto também não tenha sido importante, obrigado, mas os outros foram mais importantes porque doaram mais dinheiro. Então eles contribuíram mais. Então é isso aí, cara. Obrigado por vocês estarem fazendo isso. Obrigado a todo mundo que doou pelo PicPay, que só usou meu código lá, que não gastou nada de dinheiro, mas vocês gastaram seu tempo e o espaço do seu celular e a dedicação de ir lá e criar uma conta só por minha causa, cara. Isso aí, obrigado. Beleza? Ai, caralho, vamos começar essa porra aqui então. Nossa, o cara demora 50 minutos pra dar dois recados. Beleza, é isso aí. Agora que todo mundo já foi embora do podcast porque tá muito chato, vamos começar. Cara, eu falava muito de sonho, né, em alguns podcasts aí. De sonhos que eu tive, que... Cara, eu sonho muito, eu não sei, cara, eu sonho pra caralho, toda noite eu sonho. E é bom pra cacete, porque aí eu acordo e me dá uma tristeza de ter acordado, mas aí eu fico alguns minutos, 30 minutos na cama, me lembrando de cada detalhe do sonho, de cada segundo do sonho que eu vivi, e é um momento bom pra mim. É melhor do que entrar na internet, é melhor do que ver televisão, é um entretenimento muito mais satisfatório. Cara, eu vou contar um sonho malucaço que eu tive, que foi assim, eu tava na praia, e eu não gosto de praia, então eu não sei por que a minha mente me colocou num sonho na praia, mas não tava tão fora do, né, da normalidade, porque eu tava num quiosque, na sombra, num bar, e aí tem a ver comigo, eu tava num bar e eu tava odiando, porque tava um puta sol, e eu lembro que eu tava bebendo cerveja pra caralho, sozinho na mesa. E na minha mesa tinha umas 50 garrafas de cerveja vazias. E eu falei, cara, eu bebi isso tudo sozinho, puta merda, eu sou um perdedor, um alcoólatra. E aí eu vi meus bolsos, eu tava só com um shortinho assim, de ir pra praia, e tava completamente vazio, não tinha dinheiro nenhum. E eu falei, cara, minha mesa tá cheia, eu bebi, tô devendo isso tanto de cerveja aqui, e eu não vou ter dinheiro pra pagar. E aí, na hora que eu falei isso, o capeta me abraçou e falou, bicho, foda-se, pede mais e continua. Falei, bicho, agora eu já tô fudido, então o que eu vou fazer? Eu vou beber mais. E aí eu continuei a pedir cerveja. E aí começou a me dar um negócio ruim, que eu falei, cara, eu vou ser, literalmente, vou ser preso aqui, as pessoas vão me ver, ah, aquele idiota, ele veio beber, encheu a cara e não tem dinheiro pra pagar, aquele coitado ali. E a praia, ela era meio que tipo um morro, assim, até chegar no mar, entendeu? Não era uma praia reta, não. A areia era mais alta, e aí a areia ia descendo, fazendo tipo uma descidinha, assim, de areia, e aí chegava no mar. O que é muito anormal pra uma praia, eu pelo menos nunca vi uma praia assim. E na parte de cima da areia, tinham vários caras sentados, que não queriam entrar na água, que só queriam ficar sentados, eles estavam sentados. E na água tinha outras pessoas. De repente veio uma onda gigantesca do mar, óbvio que foi do mar, não é do céu a onda, caralho, cara, como é que eu sou chato e burro e sem graça. E aí veio essa onda gigante, mas assim, 10 vezes maior do que uma onda normal. Eu falei, caralho, vai fuder tudo, é uma oportunidade de eu me safar dessa conta aqui sem pagar nada, um tsunami enorme. E quando ela bateu, cara, ela foi direto nos caras que estavam na parte de cima da areia, que não queria se molhar, que tava na areia seca, que tava só sentado ali na frente do mar. E puxou esses caras pra baixo. esses caras pro mar, entendeu? E foi tipo aquela cena do Pica-Pau, quando tem as pessoas dentro daqueles barris e descendo na cachoeira gueira, todo mundo gritando feliz. Foi tipo isso. Todo mundo ficou felizão, quer dizer, assustado, né, pelo tamanho da onda e a velocidade que a onda veio, e uma coisa totalmente anormal de vir uma onda desse tamanho. Mas as pessoas ficaram meio felizes, assim, acharam meio engraçado, e todo mundo foi entrando pro mar. E aí eu olhei e eu vi que todas as pessoas, quando elas foram arrastadas pro mar, o lugar que elas estavam, tava o dinheiro delas. Então, tipo, tinha, sei lá, 30 pessoas, e todas foram arrastadas pro mar, e no lugar delas ficaram só o dinheiro. E aí eu passei correndo e rapando o dinheiro todo delas, porque eu tinha que pagar a conta. Mas, cara, por incrível que pareça, as pessoas que estavam na praia, não sei porquê, estavam com muito dinheiro. Tinha pessoas que tinham, sei lá, R$500 numa pessoa. E aí eu fui passando, pegando, e junto comigo vieram várias pessoas também que viram a situação acontecer e que viram o dinheiro lá e começaram a pegar também. E aí, cara, deu uma briga, deu uma loucura, virou uma loucura aquela areia da praia, todo mundo pegando dinheiro do chão. Eu peguei o máximo que eu consegui, sei lá, cara. Peguei, sei lá, uns R$5.000, cara. Que era dinheiro pra caralho. E aí eu lembro que eu tava com uma camisetinha e o bolso do meu short não ia caber tudo. E aí o que eu fiz? Eu amassei tudo, botei meio que na minha cintura, assim, entre a bermuda e a minha pança, e cobri com a camisa e saí andando. E no momento que eu saí andando, eu vi que tinha um monte de policial que já tava prendendo as pessoas que estavam pegando o dinheiro dos caras que foram arrastados pro mar e mandando devolver. Aí eu falei, caralho, cara, eu vou ser preso aqui, vou me fuder. E aí, magicamente, estava de noite, né? Porque quando tudo aconteceu, tava de dia, mas quando eu já tava meio que fugindo ali com o dinheiro, tava escuro. E aí tinha um lugar que eu olhei que tinha um caminhozinho, assim, com uns matinhos, que tava completamente um escuro do caralho, totalmente escuro. E eu falei, é ali que eu vou, ninguém vai me ver e tal. Eu sou um cara que nunca fui notado na vida por nada, então não é agora que esses caras vão me notar pra tomar o dinheiro que eu peguei aqui. E além de tudo, saí sem pagar a conta do bar. Aí eu entrei nesse caminho escuro, cara, e eu juro por Deus, parece que eu tô inventando esse sonho aqui, cara. Mas vocês não estão entendendo, eu sou completamente doente mental e meus sonhos são completamente malucos. Aí, de repente, eu tava numa cabine, sabe essas cabines telefônicas da Inglaterra, antiga, assim, da Europa? Eu tava numa delas, não sei pra quê, sei lá, se eu ia ligar pra alguém pra falar que eu ganhei muito dinheiro. E aí, de repente, me entra no... eu não acredito que eu vou contar essa merda. E aí, me entra na cabine o Fábio Assunção, armado, e mais um cara. E aí o Fábio Assunção aponta a arma pra mim, e ele tava exatamente no estado que ele tava naqueles vídeos lá, que ele foi preso, cheiradaço e bêbado. Ele tava naquele estado, completamente alucinado. Ele apontou a arma pra mim e falou, passa o dinheiro aí todo, não sei o que. Eu falei, cara, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum dinheiro. E aí o amigo dele que tava com ele levantou a minha camiseta e expôs minha barriga, e tava os dinheiro enfiado assim pela minha barriga dentro do short. E aí ele começou a pegar tudo. Eu falei, puta, cara, quando eu me dou bem, uma desgraça de um cara vem e me rouba. Que merda de vida. Eu falei, beleza, mas não me mata, cara. Eu fiquei pedindo, o cara encostou o cano da arma na minha testa e ficou, vou te matar, não sei o que. E eu falei, cara, não faz isso, já te dei o dinheiro, cara. Não, só me deixa embora, não sei o que. Por que que no sonho eu tava com essa vontade de viver, né, cara? Acho que foi na vida real. Eu falei, bicho, vai, come meu rabo depois, então. Dá um tiro na minha testa e come meu cu depois. Me deixa aqui no chão sozinho e vai embora. Eis que entra um policial e aponta a arma pro Fábio Assunção e fala, larga a arma aí agora, larga a arma. E aí o Fábio Assunção me pegou e ele tava por trás de mim. Eu ia falar uma verdade incrível agora, eu ia falar que ele me pegou por trás. Não, ele veio por trás de mim, me deu uma gravata e botou com a outra mão a arma na minha têmpora, desse lado direito assim da cabeça. E falou que ia me matar, vou matar ele. E aí o amigo dele tava desarmado, tava só olhando tudo. E aí, um belo momento, o Fábio Assunção deu uma vacilada. E... e eu peguei o braço dele com a arma, né? Eu segurei na mão dele e na arma ao mesmo tempo e empurrei. E fiquei apontando pra um lado qualquer, entendeu? Se ele atirasse, não ia pegar em mim. Quer dizer, então eu não era mais o refém dele. E ele tentava virar a arma pra mim e eu... virava a arma pra longe. Eu era muito mais forte que ele, então ele não conseguia voltar de volta a arma pra mim. E aí eu fiquei falando com o policial, atira nele. E o policial apontando, não, calma, solta a arma. E eu falando, atira nele, caralho. Até que o policial atirou nele e acertou meio que na costela dele de lado aqui. E ele caiu no chão e soltou a arma. E o policial era maluco e atirou no amigo dele também, que tava desarmado e não tinha feito nada, mas só tava ali do lado. Atirou no cara também, matou o cara. E aí eu olhei, tava o Fábio Assunção e esse cara morto no chão. Os caras devem ter fechado tudo agora. Deve ter nenhuma pessoa me ouvindo mais. Alô, tem alguém me ouvindo aí? E, cara, o policial enlouqueceu, ajoelhou em frente ao corpo do Fábio Assunção e começou a dar facada no corpo, no peito do Fábio Assunção, uma atrás da outra. 1000 facadas. E aí eu olhei a situação, eu tava em pé, parado, olhando pro chão, e no chão tava o Fábio Assunção morto, outro cara morto e um policial ajoelhado, enlouquecido, esfaqueando o Fábio Assunção no peito, com a arma no chão. Eu falei, cara, esse policial, provavelmente ele sabe, ele tá vendo que eu roubei o dinheiro dos caras, ele viu que eu peguei um monte de dinheiro, ele viu que eu participei de um assassinato, e ele sabe que eu sou testemunha que ele assassinou um cara desarmado, então provavelmente ele vai me matar aqui depois, ou então falar que fui eu que matei os caras, que, né, que eu matei os caras e ele chegou e me prendeu. E eu, ou eu vou morrer, ou eu vou me fuder muito, porque ele vai me fazer ser preso, eu vou ficar preso pra sempre. Enquanto ele tava esfaqueando o Fábio Assunção, eu peguei a arma dele no chão, mirei na cabeça dele e dei um tiro. E depois que ele morreu, eu dei mais uns 3 na cabeça. E aí eu peguei a arma do Fábio Assunção, a arma do policial, botei as duas na cintura e saí andando. E peguei o dinheiro também e saí andando. E aí depois eu tava num ambiente completamente... Eu saí andando, né? Fugi daquele lugar. E saí num ambiente completamente diferente do que eu tava na praia. Era um lugar que tinha uma ponte, assim. Aí eu fui... É uma ponte que só descia. Ou seja, era um viaduto, não era uma ponte. Ou tem ponte que desce também, vai saber. E aí eu desci na ponte. E aí tava o Skinny Pete. Pra quem assistiu Breaking Bad vai saber quem é. O Skinny Pete é um cara. É um cara lá que era amigo do Jesse Pinkman, que ajudava ele a vender droga. E aí eu cheguei, cheio de dinheiro assim na cintura, umas notas caindo no chão e eu abaixava pra pegar. Aí eu encontrei esse cara e falei, e aí, bicho, beleza? Aí o cara, ah, beleza, o que você manda aí? E aí eu falei, não, eu tô querendo vender essas armas aqui. Aí ele, ah, deixa eu ver. Aí eu fui e mostrei as armas pro cara, ele pegou, me comprou as duas armas. Comprou de mim as duas armas, não me comprou, ele comprou as armas. Por 3 mil reais, e aí, as duas por 3 mil reais, e aí, além do dinheiro que eu já tinha roubado todo na praia, eu ainda ganhei mais 3 mil reais com arma, e aí eu botei na cintura e falei, cara, tá de noite, bicho, tá de madrugada, por que que eu tô descalço, de short e de camiseta? Ah, foda-se, enfim, eu tô com dinheiro pra caralho aqui, eu posso comprar roupa, e aí eu acordei, quer dizer, ou então o sonho pode ser que tenha sido prolongado, né, tenha sonhado com mais alguma coisa, mas eu não me lembro, a partir daí eu não me lembro mais de nada. E eu acho que eu acordei, sim. Ai, que merda. 20 minutos, cara, não... O cara falou de sonho, o cara falou de um absurdo, um negócio que... Ah, tá. E eu sonhei outra coisa também, que foi foda. Na esquina aqui da minha rua tem um bar, né? Na realidade mesmo, tem um bar. E aí eu sonhei que eu tava nesse bar, que eu fui lá... E ele é restaurante também de dia. E aí eu fui lá de dia pra almoçar. E aí eu encontrei o Noel Gallagher do Oasis. Quem souber fazer montagem, faz aí montagem. Eu encontrei o Noel Gallagher num restaurante brasileiro. Um restaurante Aquilo. E aí eu encontrei o Noel Gallagher e falei, caralho, é o cara que tá ali. E ele tava sozinho, bicho, sentado ali comendo, mas ele tava com uma cara meio, não sei se ele tava meio com medo ou meio desconfortável, assim. E aí eu cheguei com ele e falei em inglês, é lógico. Mas eu perguntei pra ele se ele podia tirar uma foto comigo, não sei o que e tal. E aí ele tirou uma foto comigo. E aí eu fiquei muito feliz, falei, cara, eu vou postar essa foto, eu vou ficar muito famoso com essa foto, puta merda. E aí ele falou assim, pô, graças a Deus eu encontrei uma pessoa aqui no Brasil que fala inglês, que pode, né, que pode me ajudar com as coisas, não sei o que. Eu falei, não, tá, tô à sua disposição aqui, não sei o que e tal. E aí ele me chamou pra passar o dia com ele, e eu fiquei completamente maravilhado, falei, cara, eu passo. O tempo que você quiser, não, tô à sua disposição aqui, não sei o quê. E eu virei o intérprete do cara, tudo que ele precisava, eu que ligava, precisava de táxi, eu ligava, a gente curtiu o dia inteiro juntos, um dia muito romântico. E foi uma sensação muito boa, bicho, que eu não sentia há muito tempo. Agora eu entendo o Rika Games, que é onde ele falava que sonhar é a melhor coisa do mundo, se ele pudesse ficar tomando só Rivotril e dormindo. Aí acordava, tomava outro Rivotril, dormia mais 10 horas, aí acordava, tomava outro, ficava só sonhando. Maravilhoso, uma sensação ótima. E depois ele me chamou pra tocar com ele, foi foda. E aí eu mostrei que eu sabia tocar todas as músicas do Oasis. E ele ficou, pô, mas você manda bem, cara. Vamos, você tinha que fazer uma banda, vamos. Eu te ajudo a fazer uma banda, te apoio, vamos em frente com esse negócio aí seu, você tem futuro e tal. Eu acho que é só o meu ego, sei lá, o meu cérebro jogando nos meus sonhos, o meu ego enorme, que é a vontade que eu tenho um dia de ser amigo de cara famoso. Mas enfim, cara, que loucura, né? Que loucura que eu falei até agora, não falei nada até agora. Mas tem um propósito. Por que que eu não falei nada até agora? Porque, assim como eu quase nunca faço nesse podcast, hoje eu quero falar sério. Sei lá, cara. Nada sério, né? Mas eu quero falar um negócio que é verdadeiro pra mim. Não é que é sério. Vocês podem ouvir e falar, ah, foda-se, vai tomar no cu, Thiago. Enfim. Eu contei essas merda agora só pra. Porque, tipo, primeiro tem uns caras que falam que gostam quando eu conto sonho, né? Que acha engraçado, que acha legal o jeito que eu conto. E segundo, que era para passar o tempo, porque agora eu vou contar um negócio que é verdadeiro. Eu não sei se eu uso a palavra sério, cara, porque sério parece que é uma coisa que vocês. Ah, e que vocês obrigatoriamente têm que levar a sério. É sério pra mim, tá? Pronto, falei. Vamos lá, vamos tentar, cara. Vamos tentar, cara. Vamos, vamos, vamos. Eu tava meio que. Antes de começar a gravar, eu tava falando assim, cara, vai ser do caralho, você vai conseguir falar tudo hoje, é hoje que você vai falar tudo. E agora eu cheguei na hora mesmo de falar, que eu já abri o podcast, já dei os recados, já contei o início, e agora eu vou pro assunto principal e eu não tô pronto para falar. Eu queria estar nesse momento, agora que eu tô, que eu só falar, eu queria ter vivido isso quando eu tive as ideias. Eu queria ter tido a ideia enquanto eu tava gravando, entendeu? Enquanto eu tava gravando um podcast, eu queria ter tido a ideia que eu tive. Só que aí eu tive a ideia, aí eu fui pegar o computador, aí eu fui abrir um bloco de notas para digitar a sequência de coisas que eu ia falar aqui. Porque eu preciso digitar, senão eu esqueço. E aí liguei o notebook, aí peguei o microfone, aí liguei os cabos, aí liguei o microfone no computador, abri o programa, e aí chega aqui e morre completamente a espontaneidade. De qualquer maneira, eu acho que ia ficar ruim, então foda-se. Então vamos lá, cara, pro assunto principal desse podcast. Agora que todo mundo já fechou essas duas histórias de sonho chata, de infantil, de criança demente que eu contei. E tem só uns cinco caras agora, que é os caras que gostam disso aqui mesmo. Então obrigado e desculpem por ter feito vocês passarem por isso tudo, cara. É por isso que eu parei de botar música no meu podcast e botar coisa editada e coisa agradável pros ouvidos. Nada contra quem faz também. Porque é comprovado não é, porque eu não tenho prova, mas é. Me parece bem claro que é uma coisa que ajuda o podcast quando ele tem musiquinha de fundo, quando ele tem edição boa, quando ele tem vinhetas, quando ele tem várias coisinhas, entendeu? E são atrativos, são coisas que prendem a atenção da pessoa que tá ouvindo. Mas eu fico pensando, cara, eu quero que as pessoas me ouçam pelo que eu falo e não pelo que eu faço, não pelos malabarismos que eu faço, entendeu? Isso aqui não é um circo, cara. Eu não quero ser um circo que, ah, prende atenção, prende, mas aí eu tô aqui porque o que eu falo impacta as pessoas ou elas estão aqui porque que eu botei esse monte de, sabe, de coisinhas, de musiquinhas, não sei o quê. Nada contra, de novo eu digo, nada contra quem faz, mas pra mim não me parece algo que eu deveria fazer mais, entendeu? Não é natural para mim fazer. Se eu colocasse, eu ia estar indo contra. Eu ia estar, puta, cara. Então tem um monte de cara que vai ouvir umas coisas minhas que eu quero que poucas pessoas ouçam e só as pessoas que eu sei que vão captar de verdade. E mais pessoas vão ouvir, entendeu? Há pessoas que estão aqui pelo malabarismo e não pelo conteúdo de verdade aqui. Então vamos, cara. Vamos parar de enrolar. Tá, cara. Eu vou tentar explicar nesse podcast o que esse programa, não só o programa, mas o podcast, a minha página no Facebook, não só o programa em si, o áudio em si, mas o conceito, não o conceito, cara, mas tudo que engloba o meu podcast, por exemplo, as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu comecei a ter contato depois que eu criei isso aqui, a confiança que isso aqui me deu, tudo que isso aqui fez na minha vida, sabe, não só o programa em si, o grupo que eu tenho agora no Facebook, que tem umas pessoas. Eu vou tentar explicar o que que esse podcast significa para mim. O que eu acho que ele significa no meu inconsciente, entendeu? O que que eu acho que o meu inconsciente está buscando com isso aqui. E como se trata de inconsciente é algo muito difícil de explicar. Porque se for consciente, eu já falei em outros podcasts. Eu já falei, ah, eu acho que é um. uma válvula de escape para as coisas que eu não tenho com quem falar, sabe, umas coisas assim. Isso é o meu consciente, então isso é fácil de eu detectar, é só eu ir na minha mente procurar. Mas agora o que está inconsciente, o que eu acho que é na verdade isso aqui tudo, eu vou tentar falar agora, ok? Eu acho que esse podcast é a tentativa de superar um demônio que sempre me perseguiu, a vida inteira. Que sempre me fez muito mal. Um demônio metafórico, tá, bicho? Antes que vinha um cara, oh, você acredita em demônio? Não, imbecil, demônio é um trauma, uma coisa ruim que me persegue. Caras, eu convivo desde sempre com um sentimento muito ruim, que é um sentimento de que eu tô ficando pra trás em tudo. Que todo mundo tá fazendo as coisas e eu não tô conseguindo fazer nada. Não sei se vocês conseguem me entender, né, o que é esse sentimento. Pra cada pessoa, essa mesma frase pode ter vários significados, dependendo do background. Como é que eu sou viado, bicho? Nossa. Dependendo de como foi a vida, né, no passado dessa pessoa. Sabe aquele sentimento de... Eu não sei pra onde eu vou agora. O que que eu faço agora? Tá, eu tô aqui e agora? Todo mundo parece que tá certo de tudo. Todo mundo parece que tá tão... com tanta certeza do que tá fazendo. E eu tô aqui, eu não sei o que que eu faço. Eu vou pra cá, eu vou pra lá, o que que eu faço? E esse sentimento sempre foi presente em todo minuto, cada segundo da minha vida. Desde que eu sou muito pequeno, desde, sei lá, jardim de infância. E assim, eu acho que começou, cara, porque eu... Cara, desculpa, eu tava fazendo podcast, sei lá, o cara, sabe, o cara ficando velho e começando a querer abrir o coração pras pessoas. Sabe, cara, fecha esse podcast, fecha. E daí, semana que vem tem mais, ou ouve um antigo aí, ouve um alegre, ouve o 46 ou ouve o 60 do Fábio Assunção. Fecha, me deixa sozinho aqui, tá? Tchau, obrigado. Desde pequeno eu me tornei uma criança muito tímida e fechada na própria cabeça. Eu não tinha muito amigo quando era criança e eu tenho um irmão mais velho, né? E eu lembro que quando eu era pequeno, esse irmão mais velho, ele me perturbava muito. Eu nunca apanhei do meu pai, né? Mas esse irmão mais velho, ele apanhou muito do meu pai. Então eu não sei se ele sentia raiva de mim porque ele apanhava e eu não. Porque ele não entendia que eu não apanhava porque eu não fazia por onde, entendeu? Eu não merecia, e ele apanhava porque ele dava motivos. Mas na cabeça dele, provavelmente, né, de uma criança, ele não entendia por que que eu tô apanhando e meu irmão mais novo nunca apanha. Então, apesar de eu nunca ter apanhado meus pais, eu fui meio maltratado por ele. Acho que ele me usava. E talvez até, agora eu não sei explicar se meu pai batia nele porque o meu pai realmente estava fazendo papel de pai e meu irmão merecia, ou se meu pai também usava o meu irmão como uma válvula de escape para alguma coisa da vida dele, do trabalho dele, uma coisa assim, e descontava raiva, como vários pais fazem, né? E é uma merda. Mas o fato é que o meu irmão me usava como uma válvula de escape dos problemas dele. Quando tinha gente perto, eu sempre era o motivo da chacota, de fazer a graça e tal. Eu sempre recebi apelido do meu irmão e tal. Isso antes de escola, tá? Eu sempre era implicado, eu sempre era acordado, sabe? Quando eu tava dormindo, assim, de sacanagem, com coisinha, com coisa chata. E por causa disso, aos poucos, eu fui me tornando uma criança... Não era que tem medo de tudo, sabe? Que não era um medo literal de, ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Era um medo instintivo, foi se tornando instintivo. Foi se tornando um medo na minha personalidade, entendeu? Na minha personalidade ficou uma personalidade medrosa e desconfiada. Não era desconfiada, cara. Porque eu não pensava assim, ah, essa pessoa vai me fazer mal. Sem eu conhecer a pessoa, eu não pensava isso. Eu parei de dar atenção a coisas que poderiam vir a me machucar, entendeu? Tipo, amigos, sei lá, conversar com outras pessoas, entendeu? E, cara, tudo que eu tô falando aqui é sobre inconsciente, entendeu? Sobre a parte do meu cérebro que eu não sinto, eu não... Se eu não soubesse que existe, né, pela psicologia e pelos livros e tal, eu nunca ia saber que existe. E eu mesmo sabendo que existe, eu não sei o que se passa e quais são as razões dessa parte do meu cérebro. Então eu tô tentando decifrar o que pode ter sido, entendeu? O que pode ter acontecido. E aí eu fui me tornando uma criança que começava a tentar ficar sozinha e na companhia da minha própria imaginação, da minha própria cabeça. E é isso que eu acho que foi um medo, entendeu? Uma defesa. Não que eu sentia medo, mas eu acho que o medo tá no fato de eu ficar uma pessoa mais fechada, entendeu? Que só gostava de brincar comigo mesmo, com um boneco, ou ficar lendo, ou ficar ouvindo música. Porque no fundo, porque na minha superfície eu tava feliz, eu não tava com medo, eu tava normal. Mas no fundo eu tava com medo de conversar com outra pessoa e essa pessoa me fazer sentir aquelas coisas ruins. Todo sinal de alegria que eu dava perto do meu irmão, seja, sei lá, eu era uma criança que sentia muita felicidade quando era pequeno. E todo sinal de alegria que eu demonstrava perto dele, eu era reprimido. Tipo, ah, para de besteira, não sei o quê. Ou então, simplesmente, quando eu tava fazendo alguma coisa assim, eu cantando, qualquer coisa que uma criança faz, e eu percebi que o meu irmão tava olhando pra mim, ele tava olhando e balançando a cabeça, assim, sabe, negativamente. Que era uma vergonha que eu tava fazendo, sabe? Então, antes de eu entrar na escola e ter contato com outras crianças, com várias crianças, assim, eu já entrei meio inconscientemente com medo de todas, entendeu? E sem saber o que eu deveria fazer. Porque, assim, eu achava que ia ser legal, né? No meu consciente, na parte do meu cérebro normal, eu achava que ia ser legal. Ah, vou pra escola. Isso é uma coisa bizarra também. Eu entrei na escola com 4 anos e eu me lembro de tudo. Geralmente as pessoas não se lembram depois, sei lá, dos 7, 8 anos. Eu me lembro de tudo, quando eu tinha 4 anos, eu me lembro de tudo, como se tivesse sido, sei lá, um ano passado. Ou sei lá, ah, você lembra daquela festa de 2013? Eu me lembro como se fosse assim, entendeu? Eu achava que ia ser legal, minha mãe me falava que ia ser legal, que ia ter, né? Que ia fazer várias coisas na escola, não sei o quê. Mas o meu inconsciente eu acho que já tava prejudicado. Ele já tinha bloqueado a parte que ia tentar fazer alguma coisa, porque a parte que tentou fazer alguma coisa legal e alegre, criativa na infância, foi reprimida. Então, o meu inconsciente, eu acho que já estava meio abalado pelo seguinte: cara, se eu tentar fazer o que eu quero fazer, será que as pessoas vão me tratar do mesmo jeito? Será que... Entendeu? Eu não sabia, no meu consciente, julgar se o mundo era assim, entendeu? Ah, o mundo é assim? Toda vez que eu tentar fazer isso, alguém vai me reprimir? Não, eu não fazia a menor ideia disso, até porque eu era muito novo. Mas eu acho que o meu inconsciente, que é o que me rege mais, assim, não sei se é todo mundo assim ou se o meu inconsciente me rege mais do que ele deveria regir. Ele já pensava: cara, não faz, porque se você fizer, alguma pessoa vai fazer você sentir aquilo tudo de novo. Se você pega uma criança que não sabe nada da vida, que só sabe brincar e ser alegre, e impede ela disso, e deixa ela com medo inconsciente de fazer aquilo porque ela tem medo de alguém reprimir ela, ela não faz nada. Porque ela não sabe fazer outra coisa. Ela não sabe, ah, eu vou pra academia, então vou levantar ferro, ou vou me dedicar, sei lá, estudar música, ficar bom em alguma coisa, vou... Entendeu? A única coisa que ela tem é contato com os pais, com a família e a escolinha ainda. Então, acho que começou por aí. E tinha um fato também que, tipo, a minha família tirava 2 férias por ano, né? Em julho e no final do ano. Final barra início, né? Que a gente passava virada do ano viajando. Como a minha família é do Rio de Janeiro, a gente tem casa lá num condomínio que não é na capital, né? É ali na praia, mas é tipo, sei lá, 1 hora do Rio de Janeiro. Que é um lugar bem tranquilo, assim, bem família, um condomínio fechado. E tem muita árvore, tem, né, o chão meio de areia, assim, de terra no condomínio inteiro. E tem muita, é muito, sei lá, muita vegetação. E a gente ficava lá. E se aqui na minha cidade, em Minas, eu tinha poucos amigos, na verdade nenhum. Eu não conversava com ninguém na escola. Eu lembro que eu levava... Eu levava a mochila de lanche e... Na hora do intervalo eu saía, procurava algum lugar que não tinha ninguém. Mas, de novo, cara, eu vou bater nessa tecla até o final desse podcast. Eu não ia ficar sozinho porque eu ficava pensando conscientemente. Ah, eu vou lá porque eu sou triste, porque eu quero ficar sozinho, porque eu não quero ter nenhum amigo. Era porque simplesmente era assim que funcionava pra mim. Era o que eu tinha que fazer. Eu até me questionava por alguns segundos. Eu via todo mundo, várias pessoas, várias crianças correndo também. Que pra mim não eram crianças, eram pessoas da minha idade, então elas eram do meu patamar, entendeu? Eu não olhava pra elas como crianças. Tinha várias pessoas correndo e eu falava, é isso que eu devo fazer? E eu, muito naturalmente, sem ficar pensando, ah, eu não, porque senão eles vão fazer maldade, não tinha isso. Muito naturalmente eu concluía que eu preferia, não era que eu queria brincar, mas eu tinha medo, eu preferia não brincar, porque o meu inconsciente que tinha medo. Então eu procurava um lugar que não tinha ninguém, sentava, comia e voltava para a sala. E nesse condomínio que a gente ia nas férias, eu tinha menos amigos ainda. E menos possibilidade de ter amigos, porque lá não tinha nenhuma atividade oficial, entendeu? Tipo, ah, 7 horas tem o futebol das crianças, aí vai todas as crianças, provavelmente a minha família ia me levar. Não tinha uma coisa, uma agenda, entendeu? Porque na escola tinha uma agenda, tal. 7 horas começa a aula, não sei qual hora tem recreio, depois tem educação física, depois tem o dia da piscina, que todo mundo vai de sunga e leva, né, vai pra piscina. Que tem uns horários que você é colocado nas situações e a partir dali você vai, né, desenvolvendo. Nessa praia não, era só uma praia, um lugar. Não tinha uma programação oficial, entendeu? Então, de manhã, a minha mãe me levava na praia, e até pensando nisso agora, inconscientemente, por que eu não gostava de praia? Provavelmente porque praia é um lugar que você, ainda mais criança, né, que é um lugar que você se solta pra caralho. Ainda mais eu que sou da cidade, né, e moro em apartamento. Uma criança que mora em apartamento, quando chega na praia, o natural é ela correr, entrar na água e ficar pulando e fazendo, né, dando tapa na água, fazendo a água subir, não sei o quê. Que é uma demonstração de felicidade, de alegria e tal. E eu não conseguia também. Então minha mãe me levava na praia e eu só ficava na sombra. E ela também não relutava, ela gostava que eu ficasse na sombra, porque eu sou muito branco e provavelmente se eu ficasse muito no sol eu ia me fuder, me queimar todo. E depois da praia a gente voltava pra casa, ficava a tarde inteira em casa. E no meio da tarde, assim, sei lá, 3, 4 horas, o meu irmão e o meu primo, eles sempre saíam, porque eles são 5 anos mais velhos que eu. Então eles saíam porque eles tinham muitos amigos lá no Rio de Janeiro, na casa da praia. Que era um pessoal que também, tinha um pessoal de Minas, né, que morava em Minas, tinha um pessoal de Goiás... Tinha um pessoal do sul e tinha um pessoal que era do Rio de Janeiro, da capital, mas que tinha casa nesse condomínio. Então eles iam pra lá nas férias também e lá o pessoal se encontrava. E aí toda tarde eles saíam juntos e o meu consciente queria ir junto, porque eu não queria, sei lá, ficar vendo novela das 6 com minha avó em casa, meu avô e minha mãe e minha tia. Era uma criança de, sei lá, 7 anos, 6 anos. O que quer dizer que o meu irmão e meu primo já tinham 11, talvez 12. Então talvez, pensando, eu não tenho raiva assim deles, porque se eu fosse uma criança de 12 anos que já tá entrando na adolescência e já quer saber de outras coisas, e eu tivesse um primo mais novo ou um irmão mais novo de 6, 7, que quer ficar vindo atrás, encher o saco, eu também não ia querer, entendeu? Mas fazer o quê? Eu não tinha como ter a maturidade que eu tenho hoje naquela época. Então eu ficava muito chateado porque eu não podia ir. Porque eu sei que eu poderia ir. Porque não ia ter problema nenhum. Porque era um lugar muito seguro. Porque era fechado e tinha segurança. E tinha muro em tudo. E tinha segurança na porta. E tinha segurança passando, né? Fazendo ronda no lugar o tempo todo. Ainda mais de noite. Eu sei que não seria inseguro. E eu sei que não seria... um incômodo, porque eu sempre fui muito discreto e sempre passei muito desapercebido. Eu só queria estar ali, eu só queria estar junto ali com o pessoal. Mas para isso, o meu irmão precisava garantir para minha mãe que ele ia tomar conta de mim. E o que ele falava para minha mãe era o contrário, que eu incomodava, que eu dava trabalho e tal. E que eu sempre, tipo, eu atrapalhava e eu incomodava e ele não queria ficar sair pra ter perturbação, entendeu? E ter ficar tomando conta de mim que dava trabalho. Então, eu não sei o que passa, eu também não faço ideia do que passava na cabeça dele pra ele falar isso pra ela, pra eu não ir. Eu acho que, sei lá, cara, o cara não gostava de mim, não gosta. Enfim, foda-se. Mas eu não... A minha parte consciente queria participar, queria ir, eles iam, e aí tinha dia que eles, todos os amigos lá do grupo, se reuniam na casa de um deles, e aí a mãe do cara fazia comida, e aí eles jogavam o War, que o War tava na moda pra caralho na época, e aí eles jogavam RPG também, RPG de tabuleiro, e a minha diversão, cara, era quando eles voltavam. Meu irmão ia, sei lá, entrava, porque tem na casa de praia, tinham duas casas, né? A minha família ficava na casa de trás do terreno, e aí tinha um gramado e tinha a casa da frente. E o meu irmão ia pra casa de trás, sei lá, tomar banho, comer, dormir, e eu ficava na casa da frente sempre, vendo televisão. Porque tinha Sky lá, e aí eu ficava, né, uma criança, e eu era introspectivo, então TV pra mim era um sonho, cara. Eu ficava ali, esquecia de tudo. E aí, o meu primo ficava na casa da frente, que era a casa que eu ficava. Então, quando ele chegava de noite, eu encontrava com ele. E o meu primo sempre foi o contrário do meu irmão comigo. Sempre foi... Sei lá, cara. Sempre gostou de mim. Sempre gostou de conversar comigo. Até hoje a gente tem essa parceria. E a gente, ele sempre gostou de conversar comigo. Eu lembro que ele lutava jiu-jitsu e ele... Fazia questão de me ensinar os golpes, não sei o que, e me ensinar a história, e me contar como é que surgiu e tudo mais. E eu adorava esses momentos com ele. Então, depois que eles voltavam pra casa, desses dias, a minha diversão era que quando ele chegava e ele me contava o que tinha acontecido no jogo de RPG, o que cada um era, né? Cada personagem de cada um, o que fazia, e aí quem era o mestre, e aí... Como que foi a história? O que que cada um fez? O que que cada um fez de ruim, de engraçado? O que que cada um fez de notável, assim, de bom? Era o jeito que eu tinha de viver aquele momento. Porque eu imaginava como se eu estivesse lá. Mesmo sem viver, entendeu? Então, essa convivência com a minha família, eu acho que contribuiu pra eu... Pra eu ter a personalidade, assim, que eu fui desenvolvendo, entendeu? E aí, cara, isso meio que refletiu na escola. Eu simplesmente não conseguia entender nada. Eu acho que o fato de eu ser uma criança e eu ter impulsos alegres, né? De dançar, de cantar, de brincar, de rir. E depois eu ter, na minha, né, antes de entrar na escola, eu ter esses impulsos meio que reprimidos e... desencorajados, né? Eu acho que isso criou um conflito e de uma coisa que eu deveria estar fazendo, mas ao mesmo tempo eu não podia porque eu ia sentir algo ruim se eu fizesse aquilo. Ia ter alguma punição. Eu acho que esse conflito me fez ficar meio parado, meio inerte, meio tendo que observar muito as coisas para eu poder fazer algum dia, entendeu? Observar muito, muito, muitas vezes, muito assim. Então eu lembro na escola de eu não entender nada. Não sei se, sei lá, uma criança burra. Eu não era burro, cara, porque eu consegui aprender música com, sei lá, 8 anos. Eu não era burrice. Eu acho que eu era simplesmente esse conflito que se deu no meu inconsciente, que na época eu não percebia. Eu só sentia a consequência desse conflito. Então, eu não entendia nada, cara. Qualquer coisa que a professora explicava, que era pra todo mundo fazer, vocês vão fazer um desenho agora, não sei o quê, e depois vocês vão fazer, pintar assim, depois vocês vão fazer o não sei o quê. E aí entregava papel na mão de todo mundo, aí todo mundo começava, já pegava, não perguntava nada e começava a fazer, sabe? E eu pegava aquilo, ficava olhando assim para todo mundo, falou: "Cara, como é que todo mundo tá, como é que todo mundo entendeu e todo mundo não perguntou nada e todo mundo tá fazendo?" E aí a minha reação era sentado perto de alguém e copiar, olhar o que a pessoa tava fazendo e tentar me encaixar, entendeu? Cara, isso resume bem a minha infância. É tentar me encaixar numa coisa que eu não fazia a menor ideia do que era. E aí a única coisa que eu tinha ideia é que, pô, se tá todo mundo fazendo, era pra eu estar fazendo também. Então eu vou tentar, né, correr atrás aqui. As duas palavras que resumem bem era correr atrás. Eu o tempo todo correndo atrás de um negócio que eu não fazia a menor ideia. Tá chato esse podcast pra caralho? Desculpa, cara. Por isso que eu não falo coisa séria aqui, coisa que é, pra mim é séria. Eu só tento, sei lá, fazer coisa absurda, falar besteira, porque fica chato, cara, ficar falando coisa de verdade aqui. E tinha trabalho também, que trabalho de escola quando era bem novinho, assim, no jardim de infância, de 6 anos, 5 anos. Tinha trabalho que tinha que explicar pros pais, que a professora falava: "Ó, vocês têm que dizer pros seus pais que eles vão ter que, tipo, ah, sei lá, comprar alguma coisa." E eu, cara, eu não entendo, porque era uma coisa tão simples, era só chegar em casa e falar, e eu não conseguia. Ou eu me esquecia, ou eu não entendia, cara, eu não sei, agora eu tô realmente na dúvida do que era, mas eu lembro que eu causava muita confusão, porque eu não conseguia fazer nada. E aí chegava no dia, e aí todo mundo tinha feito, e eu não tinha feito. E aí o pessoal ligava pra minha casa e aí eles descobriam que era pra eu ter falado com eles há uma semana e eu não tinha falado. E aí essa consequência das coisas que eu vivi na minha primeira infância me trouxeram outras consequências. Por exemplo, meus pais brigando comigo e sem entender porque que eu não... achando que era má vontade minha, alguma coisa assim, porque eu não tinha feito, porque eu não tinha... explicado o que era pra fazer. Eu lembro que teve uma vez que era pra fazer um cartaz. Teve uma época na minha escola que tinha muito cartaz. Sabe aqueles cartazes coloridos assim? Era pra comprar um e fazer um. Escrever umas coisas sobre o meio ambiente, sobre o planeta Terra. Tipo, salvar o ambiente, saca? Essas paradas. Como a gente era muito novo, 5, 6 anos, a gente, nem todo mundo sabe escrever, quer dizer, quase ninguém sabe escrever. Porque você só vai ser alfabetizado de verdade mesmo, é no final, assim, do jardim de infância, ou até na primeira série, né? Muitas crianças entram na primeira série sem saber escrever e aprendem a escrever na primeira série. Eu já era meio bizarro, porque eu lia livro com 5 anos. Então eu já sabia ler, mas tinha criança que não sabia. Então o cartaz você tinha que... O que a professora falou, né? Que era pra falar com a mãe, pra mãe ajudar. E pra mãe comprar o cartaz também, porque uma criança de 5 anos não vai sair no centro da cidade e comprar um cartaz na papelaria. E eu lembro que eu não falei nada com a minha mãe. E eu não sabia por que eu não falava. Eu simplesmente não queria falar. Alguma coisa bloqueava a minha cabeça. E eu não sabia explicar. E agora... mais velho, olhando para isso, para trás, eu consigo tentar ter um paradigma do que era aquilo. E, novamente, provavelmente era o meu inconsciente me dizendo que aquele momento de pintar, de desenhar coisa, de rir e de recortar coisa e colar no cartaz seria um momento de alegria, um momento que eu ia parar de prestar atenção no que eu estava fazendo, entendeu? Que eu ia parar de me auto-observar. E automaticamente eu tinha medo de fazer isso e de ser reprimido, como tantas vezes eu fui e tantas vezes eu ainda era naquela época. Porque vez ou outra eu, sabe, descuidava e fazia alguma coisa de criança, assim, alguma coisa alegre e tal. E era reprimido do mesmo jeito pelo meu irmão. No dia de entregar, eu fui na aula, minha mãe me deixou lá e eu não tinha nada. Todo mundo... tava com o seu cartaz que suas mães fizeram junto. E eu fui sem nada. E a professora perguntou por que eu não tinha feito. E aí eu falei que eu não sabia. Eu lembro que a professora ficou com muita raiva. E depois da aula, não sei como ela ligou pra minha mãe, durante o intervalo ela ligou pra minha mãe. Eu sei que quando a minha mãe me buscou na escola, ela já sabia que eu não tinha feito e que eu não tinha nem contado pra ela. E na minha cabeça, cara, eu tava fazendo certo, sabe? Porque meio que de forma inconsciente eu fui ensinado que se eu fizesse essas coisas assim, alegrinhas, não sei o que, eu ia sofrer uma punição. Era como um cachorro adestrado, cara. Se ele tenta fazer uma coisa enquanto ele é filhote e você reprime essa coisa, seguidas e seguidas vezes, quando ele pensar em fazer essa coisa, ele vai escolher não fazer e vai achar que tá fazendo a coisa certa. Então, na minha cabeça, eu tava fazendo a coisa certa. Não no meu consciente, porque o meu consciente não sabia porque eu não conseguia fazer as coisas. Eu não fazia porque eu sentia que eu não devia fazer. Mas agora, pensando no que... o que era de verdade nos lugares mais profundos da minha consciência era porque eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, porque se eu fizer, eu vou ser punido, então eu não vou fazer. É uma coisa instintiva, uma coisa até animal. E quando eu cheguei em casa, minha mãe me pegou na escola no final, ela já sabia que eu não tinha feito e que eu não tinha nem contado para ela, e ela tinha dado uma semana para fazer também. E nesse dia tinha, depois que a gente chegou da aula, eu estudava à tarde, né, na verdade, eu chegava em casa 5:30 da tarde. E nesse dia, tinha aniversário desse meu primo, que eu gostava pra cacete. Quer dizer, eu gosto até hoje, mas como um brother, como um amigo, assim, mas na época eu gostava, era uma relação diferente, cara, eu gostava como se fosse... É a mesma coisa, como um amigo, só que hoje eu sei, eu sou um homem, então eu tenho um amigo, eu sei o que são amigos, entendeu? O conceito. Mas na época era uma coisa que eu tinha, que eu nem sabia o que era, só que eu sabia que era bom, que era um amigo, que eu podia conversar livremente, era a pessoa que eu conversava no mundo, que eu não sofria a represália que eu sofria quando eu me abria, entendeu? E nesse dia era aniversário desse meu primo. E aí a minha mãe ficou com raiva porque eu não tinha feito o negócio e não tinha contado pra ela. E me deixou de castigo, não deixou eu ir no aniversário dele. Quer dizer, uma bobagem tremenda, né? Porque, aniversáriozinho de criança, mas... Pra mim, na realidade, era uma coisa importante, entendeu? E, tipo, o que pesou pra mim também na época, no dia, foi que eu não entendi nada. Porque na minha cabeça eu tava fazendo o certo, entendeu? Eu não merecia a punição porque eu tinha feito justamente o que eu fui ensinado pra fazer. Não se abrir com as pessoas, não fazer nada. E eu segui o meu instinto e aí eu fui punido por fazer o que eu fui ensinado a fazer. E aí eu não fui no aniversário e eu fiquei em casa. Eu falei, cara, será que eu realmente não entendo nada e eu mereço o que eu tô ficando aqui? Eu não posso sair, não posso ir lá no aniversário? E eu acho que desde criança, por causa dessas coisas, eu fui meio que amadurecendo, sei lá. Eu sei que eu fui criando uma consciência desenvolvida, porque eu tentava desvendar o que tava por trás, entendeu? Por que será, cara, que eu... Aí eu ficava pensando, pô, eu realmente não falei com a minha mãe, eu tive uma semana pra isso. Por que eu não falei? E eu não conseguia, não tinha menor, né, menor noção, menor pista do porquê. E assim foi a minha primeira infância. E essa situação se repetiu várias vezes, tipo, de formas diferentes, né? A situação de, que eu digo assim, fazer o que eu achava que eu deveria fazer... E, na verdade, eu descobria que isso estava errado no momento que já era tarde demais, no momento que minha mãe ficava com raiva, no momento que meu pai ficava com raiva, e que eu era punido de novo. E assim foi até, sei lá, até o final da minha infância, até o início da minha adolescência, que eu comecei a meio que agir diferente, o que foi uma consequência também disso tudo que eu vivi na infância. Tudo é uma consequência do que você viveu na sua infância. Nas suas infâncias, né? Tem a primeira, a segunda e tal. E eu lembro uma vez, cara, que eu já era um pouquinho mais velho, que cada dia na escola era um estresse muito grande pra minha cabeça. Porque eu tinha que descobrir cada dia o que eu ia fazer. Na hora do intervalo, na hora do recreio, né? Porque durante a aula era tranquilo, porque a professora mandava tudo que você ia fazer, era ordenado. Ah, faz um texto, ah, faz uma conta de matemática. E aí tinha o horário do recreio, que era uma meia hora, que eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu ficava, do início da aula até a hora do recreio, eu ficava muito estressado, muito preocupado. Eu falei, cara, o que eu vou fazer hoje? Será que alguém vai chegar perto de mim, vai conversar comigo? E aí eu não vou ficar sozinho? Ou será que alguém vai me chamar pra brincar de pique, né? E aí eu vou ter alguma coisa pra fazer até voltar pra aula? Ou será que eu vou ter que saborear, né, a solidão completa até acabar e eu voltar pra sala? Como eu não tinha coragem de chegar pra alguma pessoa que eu não conhecia e perguntar, sabe, você quer ser meu amigo, sabe? Eu sabia que isso aí era coisa de retardado, que isso aí não devia fazer. Eu sabia que eu devia ter amigos, mas que eles deviam surgir de uma outra maneira mais natural, que não dependia de mim pedir pra ser amigo, entendeu? Eu sabia que eu deveria ter amigos, mas que eu não deveria chegar pra uma pessoa, oi, você quer ser meu amigo, que a pessoa ia me achar esquisito. Então eu não fazia isso. Então eu fazia igual no maternal, no jardim de infância. Eu saía da sala, isso já com 8, 9 anos. Eu saía da sala, me sentava num lugar meio vazio assim, uns banquinhos. Era tipo um murinho assim, só que bem baixo, que batia assim na minha cintura. Então eu sentava no meio assim, a perna esquerda pra lá e a direita pra cá. E a minha bunda sentada no murinho. E aí na minha frente eu botava o meu lanche, e aí eu aprendi a comer muito devagar, cara, porque, sei lá, eu levava um misto quente, uma banana e leite, que eu comeria isso com 5 minutos, com 10 minutos, mas o recreio tinha 30 minutos, então eu aprendi a comer isso muito devagar, cara. E aí eu lembro que a banana, quer dizer, sempre era uma coisa salgada, uma coisa que era pra ser a sobremesa e uma coisa pra beber. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu tô dando, o salgado era o misto quente, que na hora já tava frio, né? A sobremesa era pra ser a banana, que não é a sobremesa merda nenhuma, é uma fruta. Criança odeia fruta. E a coisa pra beber era o leite. Então, eu lembro que eu começava, não sei porquê, cara, não faço a menor ideia, eu começava pela banana, eu começava pela sobremesa. Deve ser porque eu achava que era a parte mais gostosa e a parte que eu deveria comer quando eu tava com mais fome, pra eu aproveitar mais. E eu lembro que eu descascava e aí eu dava uma mordida e mastigava. E aí engolia e eu fui ficando muito bom nisso. Tanto que depois eu era batata, cara. Eu podia cronometrar que eu sempre acertava. Eu sempre terminava de comer tudo, mesmo que fosse pouca coisa. Eu demorava 30 minutos pra comer, porque aí eu tinha uma desculpa, sabe? Uma desculpa pra mim mesmo. Por que que eu não fazia nada enquanto todas as crianças estavam fazendo? É porque eu tava comendo e aí não deu tempo. E eu lembro uma vez que era nessa época aí que a minha sala, o pessoal da minha sala, a minha sala devia ter umas 40 pessoas. Eu lembro do número das 40 pessoas porque o meu número na chamada era sempre 42, 43, 44. Porque o meu nome é com T, tá no final do alfabeto. E depois de mim tinha mais duas pessoas, tipo Vitor e, sei lá, Wallace. Uns caras com W, assim. Então tinha 40 e poucos alunos na minha sala. E eu lembro que o pessoal começou a organizar uma lista, fazer uma lista com nomes de alunos dessa sala. de quem ia participar de uma brincadeira deles lá. Que era uma brincadeira, tipo, que os homens têm que pegar as mulheres. Sabe, pegar, que eu digo, é encostar. Só encostar a mão e falar, peguei. E aí a pessoa perde. Tipo polícia ladrão, sabe? Só que era homem contra mulher. E aí depois as mulheres tinham que pegar os homens. E aí era divertido pra caralho, porque a menina bonita que o cara gostava, o cara não podia chegar nele e falar, pedir um beijo na boca e falar que gostava dela. Era inimaginável isso aí. Então o jeito de se aproximar dessa menina seria, sei lá, correr atrás dela e pegar, e depois, melhor ainda, ela correr atrás de você e você ficar, sabe, driblando ela e fugindo dela, e ela vindo atrás de você tentando te pegar, e você rindo da cara dela. Era um momento alegre, entendeu? E aí, novamente, o meu consciente queria muito participar disso. E aí eu lembro que eu tomei coragem um dia, a manhã toda, e na hora do recreio eu procurei o cara que tava com essa lista, e eram poucas pessoas que poderiam brincar. Era tipo umas 15 pessoas. Pra uma sala de 40 e tantos é meio, né, meio difícil. E aí eu procurei esse cara e pedi pra ele. Foi o mais direto possível. Eu nunca tinha conversado com ele antes. E, tipo assim, cara, eu nunca fui uma criança feia. E eu acho que isso contribuiu pra eu não ter sofrido bullying. Eu não era gordo, ou não era muito magro, ou não era muito baixo, ou nem muito alto, ou nem muito feio. Então eu acho que eu não sofri bullying porque os caras que faziam bullying nessa época tinham caras piores do que eu pra fazer bullying. Então eu era meio que simplesmente ignorado. Eu não sofria bullying, nem conversava com ninguém. E aí eu lembro que eu fui atrás desse cara e pedi. Falei, cara, eu posso participar também dessa brincadeira? E o cara falou assim, ah, eu tenho que ver com o pessoal da sala, o povo lá da sala. Porque não, eles não deixam qualquer um entrar, não. E aí eu, muito desconfortável por ter ido atrás desse cara falar com ele. Desconfortável comigo mesmo, assim, sabe? De arrependimento. Por que, que você foi criar essa conversa com esse cara, cara? Você vai dar chance pra ele de te fazer sentir aquilo tudo. E aí quando ele falou que ia ver, que ele tinha que ver lá, que não deixavam qualquer uma pessoa entrar, eu me livrei, eu queria me livrar logo da conversa, e eu falei, tá bom. E saí andando. E quando eu cheguei em casa nesse dia, ainda no mesmo dia, mas depois da aula que eu cheguei em casa, eu fiquei muito satisfeito comigo mesmo. Eu falei, cara, a gente... Eu acho que nessa época eu já tinha essa coisa de virar pra mim mesmo e falar a gente, como se eu fosse duas coisas. Uma consciência e uma outra coisa que me diz pra eu fazer ou não fazer as coisas. Então eu cheguei em casa e falei, cara, a gente... Conseguiu, cara, a gente falou com uma pessoa e conseguiu pedir o que a gente queria. E agora a gente tem que ver o resultado amanhã. Tomara que amanhã a gente chegue na aula e o cara fale que sim, né, que a gente vai poder brincar e não sei o quê. E aí eu dormi, cara, eu lembro que eu dormi muito mais tarde do que o normal, porque eu demorei a sentir sono, porque eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, amanhã eu vou brincar e tal com o pessoal. E no outro dia eu cheguei na escola e eu descobri que era o dia que essa brincadeira da lista aí que o pessoal tava fazendo ia começar. E aí eu fiquei muito excitado, cara. Excitado não, né? Não sexualmente, excitado de animação, assim. Só que o cara não me falou nada. O cara que eu fui atrás dele, ele não falou nada comigo. Porque eu... Se não foi mentira dele e realmente existia o pessoal que decidia se ia deixar ou não, se isso existia mesmo, o pessoal não deixou. Ou então era só mentira dele, e era ele que não queria que eu participasse, e aí ele não botou o meu nome. E aí quando deu recreio, uma menina pegou essa lista e falou os nomes, e aí os nomes dessas pessoas que foram faladas foram lá pra fora e começaram a brincar. E aí, adivinha o que eu fiz? Eu peguei o meu lanche e fui pra fora, num lugar meio perto de onde eles estavam, assim. E aí, fiquei sentado, olhando e comendo. E aí, eu... Como eu já tava mais ou menos acostumado a viver as coisas sem viver as coisas, entendeu? Assim como quando meu primo me contava sobre o RPG. Eu fiquei olhando a brincadeira e me divertindo em olhar a brincadeira. E quando alguém... tropeçava ou alguém dava um, sei lá, um olé em alguém e aí as pessoas riam disso, aí eu ria também. E na real eu não ficava triste, não. Eu gostava desses momentos. Por mais que eu gostaria muito mais se eu estivesse participando, eu gostava de poder viver de forma indireta aquele momento. E eu lembro outra história também, cara, que foi mais ou menos nessa época. Mas foi um pouco depois. Foi já no ensino. Quer dizer, ainda era ensino fundamental. Mas eu não tinha 8, 9 anos, eu já tinha uns 11 anos. Acho que eu já tava na quinta série. E aí na quinta série tinha um projeto de literatura que era um jornalzinho. Minha escola era uma escola de gente com uma condição melhor. Então eles tinham um jornalzinho lá, todo bem feito, colorido, que eles entregavam mensalmente para os alunos. E os alunos, cada série produzia uma parte desse jornal. E nesse ano, a minha turma ficou responsável por produzir os 10 mais, sabe? Os 10 mais de cada sala. Os 10 mais, os 20 mais, não sei, uma coisa assim. Eu lembro que cada um da sala tinha uma coisa assim, entendeu? Ah, o fulano de tal é o mais. Tipo assim, fulano de tal, mais preguiçoso. Fulano de tal é o mais inteligente. Fulano de tal é o mais agitado. Fulano de tal é o mais bonito. E nessa época já tinha um fator também diferente, que era o fator de. O fator pegação, que você se importava. Em parecer legal e parecer bonito para as meninas, porque já tinha vontade agora de ficar perto, de beijar, de pegar e tal. E era para eu participar da produção dessa parte, né, dos 10, dos mais, não sei o quê. Mas eu não participei, por algum motivo eu não participei. Eu acho que eu falei com a professora que eu queria fazer outra coisa. E eu conversava muito com a professora de literatura, porque eu lia uns livros e aí eu contava. Porque a professora era um. Eu não sabia, novamente, vou bater de novo nessa tecla. Eu não sabia na época. Mas a professora, o meu inconsciente, sabia que ela era uma pessoa que não ia me reprimir e me julgar pelo que eu falava. Então eu poderia ir lá e ser eu mesmo. Então eu ia pra professora de literatura e contava os livros que eu tava lendo e tal. E ela conversava comigo sobre os livros, perguntava o que eu achava, e aí, para não fazer esse trabalho aí pro jornalzinho da escola, eu pedi para ela para eu fazer um resumo de um livro que eu tava lendo. E ela deixou. E aí eu fiz. Então eu não participei desse jornalzinho, porque você tinha que se candidatar para participar e não era todo mundo da sala que participava. Dos 40 alunos, mais ou menos, eram umas 10 pessoas que participavam da produção desse jornal, entendeu? 10 pessoas de cada sala, né? Então, na minha sala eram 10 pessoas. Então, 30 pessoas ficaram de fora. E eu queria ser só mais uma que ficou de fora. E o resto das pessoas, a professora passava umas atividades, né? Pra cada pessoa, pra pessoa não ficar sem fazer nada. E aí, eu lembro do dia que saiu esse jornal, eu fiquei muito animado também com o que eu ia ver sobre mim ali. Porque eu não conversava com ninguém também, nessa época. E tava animadaço. Sei lá, eu ia ser o mais inteligente, eu ia ser o mais bonito. Eu ia ser o mais, sei lá, o mais atrapalhado, eu ia ser o mais qualquer coisa, cara. O mais desligado, o mais burro, qualquer coisa. E aí eu peguei o jornal e comecei a ler. E eu fui direto pra folha que era a minha turma que tinha feito, que era os mais, né? Aí tinha lá aí tinha uns negócios que era bizarro, que dava pra ver que só tava lá porque não tinha o que falar da pessoa, entendeu? Então os primeiros eram assim, ah, o mais bonito, o mais inteligente, o mais desligado, o mais chato, o mais bravo, o mais. O melhor no futebol, as coisas óbvias, né? E aí sobrava gente, porque tinha muita gente na sala. Então era muita gente para poucos adjetivos. Então as pessoas começavam a falar assim: melhor formato do rosto. Aí tinha um também que era o pescoço mais bonito, fulano de tal. Aí tinha um que era o cabelo mais bonito, tinha um que era... Não sei o que lá mais bonito, cara, umas coisas bizarras, assim. Só pra botar o nome de todo mundo, entendeu? E aí eu não tava na lista. Eu não tava na lista. Eu não tava nem, tipo, mais feio, mais burro, mais chato, mais mongol. Eu simplesmente não tava na lista, como se não existisse. E aí eu falei, cara, puta merda. Eu cheguei em casa e foi a primeira vez que eu... Uma grande viadagem que eu tô falando, mas foi a primeira vez que eu tive uma crise, assim, de choro. Chegar e chorar pra caralho. Que eu porque eu acho que esse desespero de chorar me ocorreu porque eu já era maduro o suficiente, né? Eu já tinha 11 anos pra começar a me questionar por que essas coisas, né? Não, eu já questionava antes, mas nessa época foi o suficiente pra eu perceber que tinha alguma coisa de errado, entendeu? Não era à toa aquilo. E aquilo passou a me incomodar de um jeito muito, muito grande. E aí depois, quando eu já tinha uns 12, 13 anos, hoje eu consigo entender que foi por consequência de tudo do passado. Com os 13 anos eu virei completamente o contrário. Eu comecei a... Porque eu... Não é exatamente o contrário, mas é o oposto. Mas é o oposto que faz a mesma coisa, entendeu? Assim como uma feminista radical é o oposto de um cara que é abertamente machista e masculinista e desses fóruns aí de metendo a real. Eles são opostos, mas no fundo eles estão fazendo a mesma coisa. Botando a culpa, no sexo oposto pelo fracasso pessoal deles. Então eu fui pro oposto, cara. Então se antes eu lutava contra isso tudo me isolando, depois dos 13 anos eu comecei a lutar contra isso tudo me impondo. Mas uma coisa era a mesma, a luta por não ficar sozinho. Não ficar sozinho, era não me sentir mal por ser eu, entendeu? A luta era isso, a luta que não mudou. O que não mudou foi o fato de eu lutar pra não ser eu mesmo. Então, se antes eu lutava de uma maneira, eu comecei a lutar de outra. Mas era a mesma coisa ainda. Só que aí eu comecei a virar um perseguidor, sabe? Um bully. E aí, cara, foi, puta, horrível também. Assim como a fase anterior foi ruim, essa também foi ruim. Meu consciente gostava, mas eu ainda continuava incomodado, continuava sem vontade de fazer nada. Fazia mal para as pessoas, batia nas pessoas. E nessa época foi perigoso também, porque quando você começa a ser um cara, um valentão assim na escola, você começa a ser respeitado. E começa, as pessoas começam a querer ser seu amigo, a conversar com você e tal. E para uma pessoa como eu que não estava preparado, porque eu não tinha costume mesmo assim de conversar com ninguém, foi muito perigoso. Podia ter sido muito pior. Podia ter feito muita merda. Sei lá, virar amigo de cara bandido. Como até virei uma época. Mas sorte que eu nunca fiz nada de errado, assim. Muito errado, né? Tipo, usar droga quando era pequeno. Quando era adolescente. Ou roubar, entendeu? Entrar numa pilha errada, assim. E nessa época aí, que depois que eu já tava mais velho, assim. Que eu comecei a ter 13, 14 anos. Que eu era muito... Muito assim, eu comecei a ter amigos, né? Amigos que também faziam bullying. Mas eu acho que só piorou a minha situação, porque se antes eu era ignorado completamente, agora eu era temido, sabe? Pelas pessoas, ninguém queria estar perto de mim. Então, agora, prestando atenção, cara, eu acho que isso era mais um jeito de eu... É porque assim, você lembra que eu falei que lá quando eu era novinho, eu comia devagar o meu lanche pra ter uma desculpa. Pra as pessoas não ficarem perto de mim. Ah, não brinquei com ninguém porque eu demorei a comer, entendeu? Não deu tempo. Eu acho que isso foi mais uma desculpa do meu inconsciente. Tipo, você vai ser violento pra caralho. E aí ninguém vai falar com você. E esse vai ser o motivo. Porque você é violento. Sabe, um jeito de eu enganar a mim mesmo. Ah, ninguém conversa comigo porque eu sou violento. Porque se eu não fosse, as pessoas iam, sabe? iam conversar comigo, do mesmo jeito que antes era, ah, eu só não tava brincando com todo mundo ali porque eu tava comendo, porque eu demorei a comer o meu lanche e tal, porque se eu não tivesse comendo, se eu terminasse antes, eu ia brincar, entendeu, com todo mundo. Foda, cara. E aí nessa época, 14, foi a época que começou os bailes de debutante, né, as meninas fazendo 15 anos e fazendo várias festas, festas enormes, ainda mais num colégio meio de playboy aqui na minha cidade, então muita gente, eu não era rico, né, não sou rico, mas a minha família tinha condição de me botar numa escola boa, mas na minha escola tinha muita gente que era rica mesmo. E aí fazia festa de, sei lá, 100 mil reais uma festa pra uma menina de 15 anos. E era foda, cara, porque como a minha sala tinha muita gente, umas 45 pessoas, e tinha a maioria de mulher, então tinha pelo menos 25 mulheres na minha sala, fazendo uma média aqui. Então 25 mulheres pra 12 meses no ano, eram pelo menos duas mulheres por mês fazendo aniversário. Era festa em casa de festa, festa grande, assim, não sei o que que... Então era pelo menos duas vezes por mês eu tinha que conviver com a menina entrando na sala com uma sacola cheia de convite e distribuir convite por convite e eu não recebia nenhum, cara. Ai meu Deus, será que tem alguém chorando ouvindo isso aqui agora? Ah, que patético. Aí entrava com uma sacola na mão e falava, puta, é hoje. E aí eu fingia que tava fazendo outra coisa, pegava um livro, começava a ler, eu pegava um caderno, começava a desenhar, pra fingir que eu só não ia receber porque eu tava ocupado, entendeu? Fingir pra mim mesmo que eu não ia ganhar convite porque eu tava ocupado com outra coisa, então eu me ocupava com qualquer outra merda. E aí passava entregando pra todo mundo, e eu lembro que não entregava, era tipo, não entregava pra mim, pra uma menina que estudava lá de bolsa, que é uma menina negra, e pra um cara que era um deficiente, tinha um problema na perna, não andava direito. Essas três pessoas eram completamente ignoradas. Mas eu me sentia mais excluído ainda, porque essas duas outras pessoas que eram excluídas, elas, tipo, na cabeça das pessoas que estavam fazendo a festa, tinham motivo, né, pra excluir elas. Uma porque ela é uma pessoa racista e preconceituosa contra negros, e então não dava pra pessoa negra. E pro cara deficiente, ele não ganhava convite porque a dona da festa tinha preconceito com o cara deficiente. Então, tinha um motivo claro e aparente. Tinha um motivo. O cara sabia, ah, eu não recebi por isso. Mas eu não, cara. Eu era de uma família de classe média. Eu não estudava de bolsa. Eu sou branco, sei lá. Eu tenho um rosto simétrico. Então, não tinha motivo. Então, acho que isso era mais foda ainda. E depois, quando as festas aconteciam, Eu tentava enganar a mim mesmo de que eu não era um coitado, tentando ir de penetra nas festas e convencendo a mim mesmo que o legal era ir de penetra. Porque tinha uns caras que iam de penetra também, e aí a gente ficava falando, porque o legal é entrar sem ser convidado e beber e não sei o quê. Isso com 15 anos, nem sabia beber direito. Foda, e eu fico pensando nisso hoje, cara, eu fico, puta, tristeza, cara, eu queria ser meu irmão mais velho, eu queria ser eu, Thiago, só que ser irmão do Thiago mais novo, entendeu? Desde pequeno, pra poder fazer ele ser diferente do que eu sou hoje. Eu sei que eu me culpo nesse podcast aqui por as merda que eu falo e as merda que eu penso e a minha falta de capacidade, às vezes, de fazer o que eu quero. Eu me culpo, mas, tipo, pra fazer graça, entendeu? Ah, eu sou um merda, não sei o que, essas coisas assim, mais pra, sei lá, cara, pra admitir, entendeu? Pra não ficar me eximindo de culpa. Ah, não, foi por isso. Mas a verdade é isso, todo mundo é uma consequência de tudo o que viveu desde pequeno. As suas primeiras vivências enquanto ser humano, né, quando você já sabe falar e interagir com outros seres humanos, elas vão ser a causa da sua personalidade nos próximos anos. E aí o que você vive nos próximos anos é a causa do que você vai ser nos próximos anos, entendeu? Então é uma bola de neve, mas tudo começa de um lugar. Então, cara, eu fico assim, não tinha como dar certo, não tinha como esse cara, eu tentando imaginar eu com 5 anos aqui na minha frente, um pivetinho na minha frente, eu olhando pra esse pivetinho de 5 anos, eu falo, cara, não tinha como. Não tinha como o cara virar um adulto, sabe, direito. Um adulto feliz, um adulto realizado, esforçado, competente. Não tinha como. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo, tá bom, cara, e aí, eu não tenho culpa, e aí? Eu sou um merda do mesmo jeito. Eu não vou fazer nada, não tenho que fazer nada. E aliado a isso tudo, tem um problema com meu pai também. Não um problema real, assim, dele, por exemplo, ter me batido ou ter me maltratado. Mas era o mesmo problema da escola. Eu era meio que invisível. Eu acho que muito em função do meu irmão também, eu me fazia de invisível. Porque eu achava que invisível era bom. Porque visível, se você tivesse muito visível, você de repente ia olhar pro lado e ia ter uma pessoa balançando a cabeça negativamente, olhando pra você, como se fosse um sinal que você tá fazendo tudo errado. Então eu acho que meu pai captou isso, né? Que eu queria ser deixado mais de lá sozinho, assim, e ele respeitou, ele não forçou a barra. Então eu também não tive, apesar do meu pai morar na minha casa até os meus 16 anos, por aí, não sei quando foi que ele se divorciou da minha mãe, mas ele não foi a causa das coisas da minha infância, entendeu? Ele meio que foi, seguiu o fluxo, ele me respeitou as minhas atitudes na época, de ficar mais isolado e tal. Ele não tentava forçar a barra, tipo, não, você tem que conversar sim, aí tipo, me matriculava em alguma coisa, sabe, pra eu ser obrigado a me soltar. Ele não fez isso. Então, aliado a tudo isso que eu já contei aqui, eu também não tive uma figura paterna muito presente que conversava comigo, me ensinava as coisas. Sei lá, aquela coisa simples, me ensinava a consertar a instalar um chuveiro, a instalar um ventilador, me ensinar a pescar, me ensinar a pintar uma porta. Sei lá, passar verniz numa porta, bater um prego numa madeira, coisa que pai deve ensinar pro filho. Ou como reagir numa briga, como reagir se alguém te dá um soco. Como dar um soco, como derrubar alguém no chão. Não tive praticamente isso. Então, cara, o que eu comecei a falar no início desse assunto, sei lá, uma hora atrás, foi que eu ia explicar o que esse podcast significava pra mim. E depois que eu já falei isso tudo, eu tô dizendo, esse podcast significa pra mim uma maneira de mostrar pra todo mundo, botar público isso aqui na internet, que eu agora sou um cara com 24 anos e que mesmo com todas essas coisas eu consegui chegar num ponto de consciência, onde a minha consciência se tornou uma coisa com um tamanho que me permite tentar olhar pra dentro do matagal fechado que é a minha inconsciência e tentar descobrir uma coisa, alguma coisa. E com isso eu meio que perdoar esses demônios que me enchem o saco e me perseguem desde pequeno. E com isso, com esse perdão e com essa coisa, esse entendimento, eu parti pra frente. Então esse podcast é uma tentativa de mostrar pra mim mesmo e, por consequência, mostrar pra todo mundo que eu, sei lá, cara, eu consegui parar a bola de neve. A bola de neve, não que eu seja uma pessoa bem sucedida, um cara foda hoje, eu tô dizendo mentalmente, eu não simplesmente sou consequência do que eu vivi no passado, entendeu? Essa bola de neve de coisas que vão te acontecendo e te tornando quem você é, eu consegui parar essa bola de neve. Eu corri dela muito tempo, e ela foi crescendo atrás de mim, e em um momento eu consegui ficar maior que ela, e parar ela com um soco. Então, a partir de agora, desde que eu me tornei, sei lá, um adulto, eu consigo viver a partir do que eu quero viver, do que eu quero ser. Quer dizer, não 100%, porque sempre tem um resquício de alguma coisa, você nunca é 100%. Mas eu consigo, pelo menos, saber que eu tô num caminho, tô criando um caminho pra eu ser alguma coisa. Pra eu não ser uma pessoa que não sabe mais o que é nada, que não consegue fazer nada. Uma pessoa Pra eu deixar de ser uma pessoa que não tá entendendo nada mais. Deixar de ser uma pessoa que se sente que tá ficando pra trás em tudo, enquanto todo mundo tá conseguindo ir pra frente. E como foi muito difícil e muito trabalhoso pra fazer começar a abrir esse caminho, eu acho que o significado inconsciente pra mim desse podcast, o significado que eu não consigo acessar no meu cérebro, eu tô tentando desvendar isso aqui e adivinhar, eu acho que é isso. É mostrar pra outras pessoas que podem aí ter 15 anos, ou 14, ou 16, ou 17, ou 18, ou seja, qual for a sua idade, que você não precisa necessariamente correr da bola de neve a vida inteira, que foi se formando atrás de você. Não precisa ter medo dela te engolir, você precisa pensar e precisa, sei lá, cara, crescer e desenvolver a sua consciência de uma forma que você olha para suas vivências passadas de forma fria, e de forma racional, de forma objetiva, sem deixar a emoção te abater em momento nenhum. E a partir disso, talvez você um dia meio que complete o quebra-cabeça, por mais que faltem algumas peças e você não consiga completar tudo, a imagem principal do quebra-cabeça você já conseguiu montar. E é o que eu acho que eu já consegui montar, apesar de ter muitas peças ainda que estão sem encaixe, eu acho que a figura central do quebra-cabeça eu já consegui montar e entender. E eu acho que, sei lá, cara, eu não sei no que vai dar isso aqui que eu tô criando, entendeu? Na minha cabeça, isso que eu tô criando na internet, esse meu podcast. Nem sei se o que eu tô criando é algo de verdade. Sei lá, o que eu tô fazendo tá aí. Pra você, pra qualquer um que quiser ver e tentar desvendar a sua própria mente, os seus próprios demônios, as suas próprias dificuldades. Sei lá, e queria agradecer também todo mundo que gosta de ouvir isso aqui, que gosta de mim, que acha que o que eu faço aqui é legal. Isso significa pra mim bastante. Tá, chega. Até semana que vem, caras. Um abraço, tchau.